tempo de falar em estrelas, falar de um céu, de um mar assim, falar do bem que se tem, mas você não vem. Estrelas, mar, amor, luar, pobre de mim, que só sei te amar. Falar em estrelas, mar, amor, luar.